Yeah. Will Cafuso, track cheio. Ciclos rotineiros de vida insegura tornam vulnerável armadura na luta contra o plano. Dias que são anos iguais, os quais não se lembram mais os que ficaram para trás. Amigos falecidos, mortos vivos, filhos encolhidos em cantos escuros, em prantos derretidos no alumínio, sem o brilho do amanhã. Alternância van de sol e lua, só o pó da rua a delinear a havaiana. E não tem drama ou tempo ruim, sempre foi assim, sem se preocupar com o fim. O próximo capítulo desse filme de um só título possível, narrativa descritiva enrijecida pelo tempo. É, são lamentos sim, não é vida blim blim. Eu sou do gueto e ele sempre esteve em mim, desde que nasço até chegar ao fim. Under Ghetto Boy, Under Ghetto Boy, que a rua corrói, cabeça cheia, bolso vazio, claro que dói. Crime, droga, morte, choro, velas, mãe, favela, eis-me aqui, desde que nasço até chegar ao fim. Under Ghetto Boy, que a rua corrói, cabeça cheia, bolso vazio, claro que dói. Crime, droga, morte, choro, velas, mãe, favela, eis-me aqui, desde que nasço até chegar ao fim. Da minha janela eu vejo sofrimento pobre, pranto de bebê precoce, meio ao lixo reciclável. É lamentável e a revolta aumenta ao ver a mãe que amamenta, cata lata na friaca pra sobrar alguma renda. Pede prenda solta, vive presa nessa luta puta, questão de sobreviver. Se engana, pensa em bebê, se morrer tranquilo não precisa mais viver, amigo. Bagulho é louco, avanço é lento e o tempo é relativo. Povo no sufoco, penso em meios pra salvar isso. Sozinho é impossível, me junto aos que acreditam que sim, irmão. Podemos elevar o nível, espírito impassível, suscetível ao erro. As rimas falam de vida porque eu não gosto de enterro. Firme e forte no enredo, sem medo de ser feliz, desde que nasço até chegar ao fim. Under Ghetto Boy, que a rua corrói, cabeça cheia, bolso vazio, claro que dói. Crime, drogas, morte, choro, velas, mãe, favela, eis-me aqui, desde que nasço até chegar ao fim. Under Ghetto Boy, que a rua corrói, cabeça cheia, bolso vazio, claro que dói. Crime, drogas, morte, choro, velas, mãe, favela, eis-me aqui, desde que nasço até chegar ao fim. Que a rua corrói, cabeça cheia, bolso vazio, claro que dói. Crime, droga, morte, choro, velas, mãe, favela, eis-me aqui, desde que nasço até chegar ao fim. Under Ghetto Boy, que a rua corrói, cabeça cheia, bolso vazio, claro que dói. Crime, droga, morte, choro, velas, mãe, favela, eis-me aqui, desde que nasço até chegar ao fim.